Olá! Hoje, a gente vai explorar um pouco a arte, a técnica, né, de construir uma boa pergunta de pesquisa, que é um passo assim fundamental em qualquer investigação. E para isso a gente está se baseando num texto do professor Adagenor Lobato Ribeiro, lá da UFPA. A ideia central é que um problema bem formulado é tipo o coração da pesquisa, sabe? Uma verdadeira bússola epistemológica. Sem ele, a investigação fica meio perdida, sem rumo. Grandes descobertas, né, como as de Fleming, Einstein, Darwin, elas começaram com a pergunta certa. Sem dúvida nenhuma. A qualidade toda e até a viabilidade do trabalho científico dependem diretamente dessa formulação inicial. Então, a nossa missão aqui hoje é entender o que faz uma pergunta de pesquisa ser realmente eficaz e como é que a gente chega lá. Certo. Então vamos lá, vamos começar a desempacotar isso. O texto do professor Adagenor aponta quatro critérios essenciais, né? Relevância, originalidade, viabilidade e. Delimitação adequada. Exato. Vamos ver cada um rapidinho. Relevância. Bom, significa que a questão tem que se conectar com debates teóricos que já existem ou então com problemas sociais concretos, né? Originalidade. Não é necessariamente inventar a roda, claro. Mas é trazer uma nova perspectiva, uma abordagem diferente, sabe? Evitar ficar repetindo o que já foi feito. O famoso mais do mesmo. Isso. Aí vem a viabilidade. É ter o pé no chão, basicamente. É possível investigar isso com os recursos que a gente tem? Tempo, dinheiro, acesso, o método certo? Certo, faz sentido. E por fim, a delimitação, que é achar o foco certo. A pergunta não pode ser tão ampla que a gente se perca, nem tão específica, tão restrita, que acabe perdendo o significado ou a importância. Mas olha, esses dois primeiros que você mencionou, relevância e originalidade, não tem aí uma dose de subjetividade? Quem que decide o que é relevante ou original de verdade? É uma ótima pergunta. Tem subjetividade, sim, não dá para negar. Mas ela funciona dentro de certos, digamos, consensos da comunidade científica e também das necessidades sociais. A relevância, por exemplo, a gente mede pelo impacto potencial, seja teórico ou prático. E a originalidade, pela contribuição real ao que já se sabe. Isso é avaliado pelos pares da área, né? Não é um cheque em branco assim. Entendi. E a fonte dá uns exemplos muito bons disso, né? Contrastando perguntas fracas com perguntas mais fortes. Por exemplo, em vez de perguntar qual é a cor favorita dos estudantes de direito, que, né? É meio irrelevante academicamente falando. Exato. Seria algo como a percepção de justiça que esses estudantes têm influencia as escolhas de carreira deles. Muda completamente a história. Precisamente. E na originalidade, em vez de algo só descritivo, tipo, quais são os direitos fundamentais na Constituição, que já está lá escrito, uma pergunta mais original seria: como é que decisões recentes do STF estão reinterpretando o princípio da dignidade humana? Aí tem pesquisa. E para viabilidade e delimitação. Mesma lógica. Viabilidade. Perguntar sobre o impacto das políticas de habitação na América Latina inteira desde 1970 é quase impossível de fazer. Com certeza, muito amplo. Melhor focar. Quais os impactos sociais do Minha Casa Minha Vida em Belém, num período específico, tipo 2010-2020. Aí sim é factível. E na delimitação, sair do genérico total como a educação influencia a sociedade, para algo concreto, tipo qual o impacto de usar pedagogias ativas no desempenho de alunos do ensino médio público lá no Pará. Fica muito mais claro, né? Como esse refinamento transforma a pergunta inicial? Muito. Pensa numa questão comum que a gente ouve por aí. Ah, as redes sociais fazem mal para a saúde mental. Assim, solta é muito vago. Demais, não dá nem para começar a responder direito. Exato. Mas aí a gente vai refinando, pensando, e pode chegar em algo como: qual a relação entre o tempo diário de uso do Instagram e os níveis de ansiedade social em adolescentes de 14 a 18 anos que vivem em contextos urbanos no Brasil? Uau, bem mais preciso. Bem mais. E o legal é que ganhamos clareza, né? Temos as variáveis: tempo de uso, ansiedade social, temos a população, adolescentes com faixa etária definida e o contexto: indoor, urbano, Brasil. Isso já aponta para uma metodologia para como coletar os dados. E para ajudar a gente a avaliar se a nossa pergunta ficou boa, o texto até propõe um teste dos três Cs. Como é isso? Isso é tipo um checklist prático. Primeiro C, clareza. A pergunta está escrita de forma direta, sem ambiguidades. Todo mundo entende a mesma coisa? Ok. Segundo C, concretude. Ela aponta para algo que dá para observar, para medir, para analisar empiricamente, ou é algo muito abstrato. E o terceiro? Terceiro C, consequência. A resposta para essa pergunta, ela vai ter alguma implicação relevante, seja para a teoria, para a prática, para a metodologia, vai fazer alguma diferença. Clareza, concretude, consequência. Gostei. E a fonte também alerta para a gente não cair em algumas armadilhas, né? Erros comuns. Sim. Tipo, ambição desmedida, sabe? Querer resolver os problemas do mundo numa pesquisa só. Não rola. Seria bom, mas. Pois é. Ou então o contrário, investigar o óbvio, algo que já está mais que consolidado. Outro problema sério é a inviabilidade metodológica. A pergunta pode ser fascinante, mas se não tem como investigar empiricamente com os métodos que a gente tem. Fica só na filosofia. Exato. E claro, tem que tomar cuidado com perguntas que já carregam um viés, que meio que já empurram para uma resposta específica. Mas tem uma tensão aí, né, entre ser super específico para garantir a viabilidade, como você falou, e ao mesmo tempo manter uma relevância que justifique o esforço todo, que tenha algum impacto. Perfeito. Essa tensão é real. O texto usa uma metáfora que eu acho boa. A pergunta deve ser como uma lente, sabe? Focada num ponto bem preciso. Mas esse ponto tem que estar conectado a um quadro maior, a questões mais amplas. A especificidade garante o rigor, a viabilidade. A conexão com o quadro maior garante a relevância, o impacto. Achar esse equilíbrio é a chave. E para quem está começando numa área nova, sem ser ainda um especialista, assim, é possível formular uma boa pergunta mesmo assim? Ah, totalmente possível. Só que exige um esforço extra na fase exploratória, né? Tem que ler muito, conversar com quem já está na área, mergulhar mesmo no campo para entender quais são os debates atuais, onde estão as lacunas. Mas olha que interessante. Às vezes, essa perspectiva de quem está chegando de fora, sem os vícios de pensamento da área, pode até ser uma vantagem. Pode trazer um olhar mais fresco, fazer perguntas inesperadas que ninguém tinha pensado. É interessante isso. Bom, para a gente ir concluindo, vale lembrar aquela frase do Einstein, né? Que a formulação de um problema é frequentemente mais essencial do que a sua solução. Quer dizer, investir tempo e cuidado nessa etapa inicial é super estratégico. Então, o que que fica disso tudo para quem nos ouve? Talvez a ideia de que a ciência avança não só pelas respostas que encontra, mas pela arquitetura, pela qualidade das perguntas que a gente ousa fazer. São elas que definem os rumos, né? Exatamente. As perguntas abrem os caminhos. E eu deixaria uma provocação final para reflexão. De que forma uma pergunta realmente bem formulada sobre um tema que te interessa poderia não só guiar uma investigação, mas, quem sabe, mudar a sua própria maneira de ver esse tema? Que questão, talvez aparentemente pequena ou até negligenciada, poderia esconder uma revelação surpreendente sobre algo que a gente achava que já conhecia tão bem? Fica aí a pensar.